começámos com os 5 casos que foram do vosso conhecimento e neste momento foi impossível travar o avanço da pandemia dentro da instituição, junto aos nossos clientes, utentes e colaboradores. Portanto, é a Avata, quantos casos é que registam? Confirmados, à data de ontem tínhamos 32 casos, sendo que 27 utentes e 5 colaboradores. Hoje foram feitos mais testes, desta vez na Casa de Nossa Senhora da Visitação, onde está tudo calmo, pacífico e não temos ninguém com sintomas. Portanto, a esta altura o surto está então circunscrito ainda à Casa São João de Deus. Portanto, a casa-mãe da instituição. Como é que têm sido os últimos dias, não sei, da instituição, como é que estão os utentes também e os colaboradores? Qual é que é o estado de saúde, mesmo estando infectados, qual é que é o ponto de situação? Olha, a situação que tiramos disto, positiva, como é óbvio, é o facto de não termos utentes nem colaboradores com sintomas graves. Os sintomas que tivemos em alguns utentes são sintomas muito ligeiros, como pequenos episódios de febre logo no início, que já estão ultrapassados. Em alguns casos também pequena tosse ligeira, que também já passou. E neste momento é apenas aquilo que temos, estão todos medicados e não têm qualquer sintoma. Quanto então à realização de testes no seio da Santa Casa, nomeadamente na Casa São João de Deus, já obtiveram todos os resultados? Julgo que nesse espaço há 39 utentes. Sim, temos os resultados todos. Portanto, haverão um conjunto de 12 utentes que estarão bem, portanto não estarão infectados. Situação que se pode alterar nos próximos dias. Porque vão continuar a rastrear e a realizar testes. Exatamente. Portanto, mantém-se uma incógnita o evoluir deste surto. No entanto, desde há uma semana para cá, a evolução foi elevada. Não estava a contar com uma realidade como esta. Oi, Liliana, nós andávamos a fugir dos pingos da chuva já há bastante tempo, desde março. Tivemos um episódio de uma colaboradora em setembro, um episódio único, felizmente, e neste momento em que vimos assistindo à difusão da pandemia, digamos, no nosso concelho e com os números alarmantes que todos conhecemos, era quase impossível, dado o número de colaboradores que temos na instituição, não termos situações na nossa casa, como é óbvio. Portanto, veio a acontecer. Agora, com estes colaboradores também infectados, também estão com alguma dificuldade na gestão das equipas da instituição? Não, felizmente para já as equipas estão controladas, não há ainda necessidade pessoal extra a trabalhar. Temos neste momento uma equipa ainda relativamente alargada para a necessidade que temos diariamente e, portanto, para já vamos conseguindo ter os serviços adequados e dizer a toda a comunidade que nós não escondemos nada, somos totalmente transparentes naquilo que é a situação de pandemia que vivemos dentro da instituição, sempre assim foi e sempre assim continuará. Sem alarmismos, vamos continuar a preservar a saúde dos nossos utentes, clientes, dos nossos colaboradores. E estamos a fazer o melhor possível, sendo certo que temos um plano de contingência a funcionar desde fevereiro.